sei de onde vim, onde vou. Eu já nem sei até quem sou. Não existe neste mundo alguém que possa ainda me alegrar. Vou chorando pela rua, pois você me deixou. Eu não quero mais ninguém. Não esqueço os momentos que ao seu lado tão feliz passei. Sei que nunca dei motivo, mas você me deixou. Oh, Angel, baby, não faça isso comigo. Eu sempre fui seu amigo, mas vivo tão sozinho. Oh, Angel, baby, não quero mais viver triste assim, pois sem você tudo é ruim. Não negue seu carinho. Mas você seu amigo,